ajuda a colher, que ajuda a colher. Nham, nham, nham, ó mi, ó má. Que fome tenho, nham, nham, nham, ó mi, ó má. Ajuda a comer, quem ajuda a comer? Talvez, pois não, os amigos vão e ajudem a comer. Castor, remédio para as dores de barriga. Sozinha vai comer, sozinha vai comer. La la la la la la la la la la la la la. Sozinha vai comer, sozinha vai comer. Arrependidos seus amigos, estômagos bem encolhidos, apesar de assim ser sozinha vai comer. Sozinha vai comer, sozinha vai comer. Acordo de manhã, bem cedo não faz mal. De longe posso avistar um lindo animal. Na grama da fazenda ele vive a pastar, o corpo balançando e o sino a tocar. Tira o leite que a vaquinha tem, e o bezerro vem beber também. O fazendeiro vem trazendo em sua mão um balde pra tirar o leite, a sua profissão. E a turma toda em fila bebe um copo e pede bis, e aplaude a vaquinha que está sempre tão feliz. Tira o leite que a vaquinha tem, e o bezerro vem beber também. O trabalho da vaquinha é o leite fabricar, e o bezerro já adivinha que é hora de mamar. O fazendeiro vem trazendo em sua mão um balde pra tirar o leite, é sua profissão. E a turma toda em fila bebe um copo e pede bis, e aplaude a vaquinha que está sempre tão feliz. Tira o leite que a vaquinha tem, e o bezerro vem beber também. Alice no País das Maravilhas. Alice era uma menina muito curiosa. Um dia, estava deitada debaixo de uma árvore quando viu passar um coelho correndo. Estou atrasado, estou atrasado! Repetia sem parar. Alice resolveu segui-lo para saber o motivo de tanta pressa. coelho entrou em um buraco e ela foi atrás, caindo buraco abaixo. Finalmente, chegou a uma sala e viu o coelho saindo por uma porta pequenininha. E agora? Não consigo sair daqui! Ela olhou em volta e viu um frasco em cima de uma mesa. No frasco estava escrito: Poção de Encolhimento. Ela bebeu um pouco do líquido e encolheu. Quando já estava bem pequenininha, lembrou que a chave da porta estava em cima da mesa. E agora? Não consigo alcançar a chave! Foi quando ela viu uma caixa de biscoitos. Assim que comeu um, começou a crescer, mas ficou tão grande que quase não cabia mais na sala. Ela começou a chorar e suas lágrimas se transformaram em um rio. Alice fez um esforço e conseguiu pegar a chave e a poção de encolhimento. Bebeu um pouco e ficou tão pequena que foi levada pelo rio de lágrimas. Quando conseguiu sair da água, ela viu uma lagarta deitada em cima de um cogumelo que lhe falou: Se você comer este lado do cogumelo, irá crescer. Se comer do outro lado, encolherá. A menina queria voltar ao seu tamanho normal. Experimentou um pedaço e cresceu um pouquinho. Comeu mais um pouco e ficou enorme. Então, resolveu ir comendo um pedacinho de cada lado até voltar ao seu tamanho normal. Alice agradeceu a lagarta e foi procurar o coelho. De repente, avistou uma mesa cheia de doces e bolos. Ao redor da mesa estavam um chapeleiro doido, um esquilo e uma lebre. Feliz dia de desaniversário! Saudaram-na. O que é isso? Perguntou a menina. É todo dia em que você não está de aniversário, respondeu o chapeleiro. Ela aceitou tomar chá com seus novos amigos. Depois de comer um pouco, ela viu o coelho e saiu correndo atrás dele. De repente ouviu: Miau! Ele entrou naquela porta secreta. Alice olhou para cima e viu um gato gordo e risonho sentado em cima de um tronco. Ela passou pela estranha porta e avistou duas cartas de baralho, tremendo de medo. O que aconteceu? A rainha acordou muito mal-humorada e mandou todos a julgamento, respondeu o As de Espadas. Nesse momento, a rainha viu Alice e gritou: Menina, venha jogar golfe comigo. Obrigada, mas não sei jogar este jogo. Então, cortem a cabeça dela, ordenou a rainha. Alice ficou com muito medo e concordou em jogar. Estava tão nervosa que perdeu a partida. A rainha mandou a menina para julgamento junto com as outras pessoas. Estavam todos presentes no julgamento: o chapeleiro doido, a lagarta, a lebre, o gato, o esquilo e até o coelho. Depois de alguns minutos, soa uma corneta. Levantem-se todos, que a rainha dará a sentença, anunciou uma forte voz. Cortem a cabeça de todos, ordenou a rainha. Neste momento, Alice gritou: Pessoal, é só um monte de cartas de baralho. Se assoprarmos bem forte, garanto que derrubaremos todas elas. Eles começaram a assoprar e todo o baralho saiu voando, levando junto a rainha. Depois disso, a menina ouviu alguém chamando: Alice, venha para casa. Está na hora do almoço. Que bom que tudo não passou de um sonho, falou Alice, espreguiçando-se, e alegremente foi caminhando de volta para casa. Agora é a favor do vento. Depois...